se passa na vida, há um momento em que a alegria se vai e a tristeza vem em forma de choro e me domina de um jeito que não sei como reagir. Preciso de uma saída.